Várias não olhava nem na cara, agora rende. Vários diz que nós é brabo no pessoalmente. Nas costas fala bosta, relevo irrelevante. Que hoje em dia pouca coisa surpreende. Na frente, um deserto gigante. Vai vir várias miragens pra desviar o foco. Na área referência era crime de como sobreviver e cuidar dos negócios. Por incrível que pareça, e mesmo que não queira, aos trancos e barrancos, no fim vai dar certo. É o que dizem quando o assunto é o rap. Tão à frente do tempo que a cena não reconhece. Mas se é papo de buchicho, tamo pique Michelangelo. Focado nas obras, inimigo é meu relógio. Que paguei caro e me lembra que o tempo é curto. Vamos direto ao ponto, qual que é o lucro? Se não entrar por um ouvido e sai pelo outro. O que não interessa, nego, tenho pressa. 12 horas no estúdio, não quer só sobre festa. Mas se tiver uma brecha, nós desce vários combos. E assim esquece dos problemas por um instante. Muita luta, vários cinturão na estante. Haja coração, munição e colete. Umas rimas tipo essa que não é qualquer um que entende. Mas se é papo de buchicho, tamo pique Michelangelo. Focado nas obras, inimigo é meu relógio. Que paguei caro e me lembra que o tempo é curto. Vamos direto ao ponto, qual que é o lucro? 2024, um brinde à liberdade. Ontem perdi 40 mil por dizer Palestina livre. Faço história até fazendo publicidade. Mas não esqueço de sair de casa sem identidade. Vai saber, Deus que sabe qual é a maldade. Se é giroflex, antes de aprender a falar, nós já entende. Papo quente, sem meter o louco. Se não fosse o hip hop, hoje em dia nós tava é morto. Mas se é papo de buchicho, tamo pique Michelangelo. Focado nas obras, inimigo é meu relógio. Que paguei caro e me lembra que o tempo é curto. Vamos direto ao ponto, qual que é o lucro? Obrigado é pra minha mãe que me fez frio como o vento. É o patrão, tênis, o melhor produto. É o vacilão, rocou e ficou de exemplo. No meio da rua, a luz do dia igual o tango.